Torres Salvador é o Rio 5972 para autorização 320 Galeão, ciente da Alfa. Escuta. O Rio 5972, para cópia. Prossiga. Está autorizado para o Galeão, nível 320, na APER Suíski 50. Decola da 10 com curva à direita, na saída da EL, Leda e depois voa Pidev. Aciona o código 5972 e o controle é 19.35. Okay. Autorizado nível 320 pela Upper Whisky 50 para o Galeão, decola da 10, curva direita, subida da EL, Leda após Bidev, 5972 é o transponder, 1935 controle para o Rio 5972. Correto, chame para o acionamento. Chamaremos no 5972. Poderia confirmar qual é o transponder para o 5972? 5132. 5132, positivo. É que tinha sido o número do voo, tá ok. 5132. Ah, não, então foi alguma pane aqui. Vai 5132, ok? Chame para acionamento. Ciente, chamaremos. Torres Salvador, boa noite, tá? 3305, ciente da informação Alfa, autorização Recife 330. Que aguarde com até um minuto. Guardando. Olimpo 03, seu solo aos 29. Está autorizado o retorno pela pista, livrando parte militar na minha escuta. Retorna pela pista Olimpo, até o parte militar na sua escuta. Um bom serviço aí para todos. Oi, Yoshi, né, 62 Espanta, posição 01 para buscar esse momento. 125, no Goma 074. Oi, Yoshi, né, 62 Espanta, posição 01 para buscar esse momento. Que sente, 624 na 1, está autorizado, chama para o táxi. Chama para o táxi, né, 62 Espanta. 3305, tá pronto para cópia? Três, três, zero, cinco, pronto para cópia? Prossiga, tio. Está autorizado para o Recife, nível 330, na Peruísque 58. Decola da 10 com curva à direita, curva esquerda na saída Puca, Jamo, transição Aracaju. Aciona 5135, controle 119.35 na saída. 3305, está autorizado Recife, nível 330, via Ampla, Peruísque 58. Decolando 10 com curva esquerda no perfil da Puca, Jamo, Aracaju. 5135, transponder, controle de saída 10935, TAM 3305. Correto, chama para o acionamento. 4A. 6264, para táxi, QB 101, autonomia de 1 hora e 50 minutos, alternando Salvador. Autorizado táxi, à direita, até o ponto de espera, chama pronto para decolagem. À direita, autorizado, no ponto de espera, vai chamar pronto para decolagem, Xené 6264. Autorizado, alinhagem decolar 120 graus, 5 nós, via 224. Autorizado, alinhagem decolar, Xené. Salvador, TAM 3305, para acionamento na posição com posterior pushback, senhor, no 7. No 7, está autorizado, chama para o táxi. Autorizado acionamento na posição, o repórter pronto para o táxi, TAM 3305. Decolagem será 6224. Presente. Salvador, boa noite. Rally 57, informação Alfa. Boa noite, identifique, desça para 4000 com 1015 na chegada. 4000, 1015. Pedido que hoje não puder levar, só posso passar o E o que eu vou pegar de manhã? Meador 24, decola os 39, controle 1935. 1935, senhor meador. Para o pushback, táxi, pushback acionamento Rio 5972. 6224. Táxi. Chamará táxi 5972. Salvador, approach control, good evening, this is Latitude 5716. Out of 180 down to 150, heading Mare intersection. Scope and down 050. Identity now for 050-5716. Level 6. Approach this webjet 5716. May we fly back to ETAP intersection, sir? Clear and reduce 200. So, Fim, are we clear to fly back to ETAP intersection? Clear. Okay, copy that. Clear, thank you. Salvador, 624. Salvador, boa noite, Europa 084. Europa 084, go ahead. Europa 084, the stand 10, the request clearance to Madrid. Roger, stand by to copy clearance, 1 minute, please. Para Salvador, muito boa noite, total 9908 com alfa. 6908, aguarde corpo 1 minuto para Guarulhos. Certo, aguardando. Conta de zero. Identifique, deixa 060 na chegada. Mantenha a chegada, temos 060. 2600, quando possível, para o ETAP, por favor. Tá livre. Obrigado, amigão, direto ETAP. Leve 5716, reduza para 2109. O táxi Rio 5972 está com 3 a bordo, 3 horas e 15 de autonomia, alterna a Guarulhos. Já está autorizado o táxi até o ponto de espera da 10 em frente, depois na Índia. Chame pronto para decolar. Ciente, táxi em frente, Índia, chamada pronto, ponto de espera 5972. B224, chame Recife agora, em 12685. Recife em 12685, boa noite. Duna 2000, livre LS, forma estabilizada. Dona 2000, eu vou informar estabilizado de 5837. Rio 5972, pronto, ponto de espera da 10. Rio 5972, autorizado. Alinhar e decolar, 1,60 graus, 5 nós. Alinha e decola, o Rio 5972. Europa 0848, copy. 5571, 6 down, 2000. 2000, could you confirm QNH1015? That's right. Thank you. According to your flight plan route, after takeoff, turn left to Momo departure, and Gibbet transition. Squawk 5140, and the control is 109.35. Roger, could you take again the position after Momo? Momo, then Gibbet, Golf Echo Bravo, India Tango. Gibbet, Golf Echo Bravo, India Tango, confirm. That's it. Roger, we are close to Madrid for level 370 upper Whiskey 50 flight plan route. After departure, left turn to Momo, Gibbet, squawk 5140, control frequency 1995. That's affirmative, call to push and start. Roger, call back. Para o taxi, TAM 33056, a bordo 4 horas, Natal é o alternativo TAM. 335. Está livre o táxi até o ponto de espera, via Pátio Índia, chame pronto para decolagem. Autorizado táxi, via Pátio Índia, ponto de espera 10, repórter pronto, TAM 3305. Total 9908 para cópia. Afirmo, pronto para cópia. Autorizado para Guarulhos, nível 320, na Peruísque. Correção, né? Seguindo a rota dos pontos, Blesse, Krat, Gruff, na sequência até interceptar a Peruísque 58, decola da 10 com curva à direita na saída da El, Leda e depois voa posição Krat. Aciona o código 5141 e o controle é 119.35. Estamos autorizados em Guarulhos no nível 320, via rota do plano, saída Israel, Les, Krat, Grupo, Morgan, sem interceptar a Peruísque 58. Decola pela 10, primeira curva à direita, saída Israel, transição Leda, após Leda, Krat, 5141, transponde a 9, total 9908. Sim, ativo, controle 1935, chama para acionar. 1935, pronto, puxa e acionar. Ok, no Pátio 3 está autorizado o push acionar, chame táxi. Está autorizado o pushback, acionamento, muito obrigado. O Rio decola 50, controle 19.35. 19.35 para o Rio 5972, obrigado. O 3600 informando estabilizado. Confirme, senhor, desce para 2000, livre LS, eu não copiei o resto. Informando estabilizado. Ah, vai informar estável. Go! Controle Salvador, boa noite, Rio 5972. 5716, maintain present ahead and stand by for under radar surveillance for intercept localized course. Controle Salvador é o Rio 5972. 5716, fly heading 060, 060 and stand by for vector for space. Controle Salvador é o Rio 5972. 5972, subindo a 320 na Pro Dibdev. 330 Pro Dibdev, 5972. B5716. 16, go ahead. Ok, left heading 160 and standby for localizer. You mean right 160? Left 050. Left 060, 5716. 5837, chamando a torre agora, 18:30. 18:30, obrigado, bom trabalho. Salvador, boa noite, UAB 5837 estabilizada, passar o STA. 5837, aguarde pista livre. Guardando 537. O 5716, established localizer. Yes, sir, we was, but right now turning left for 060, as you request. Okay, left, and stand by for another vector. Okay, stand by for another vector, heading 060, maintain right now 2000. 16. Olhe, Salvador, boa noite, tá? 305. Web 5716, right now 170 and report established localizer. Right 170, report join the localizer, 5716. 3305, subindo ao 330 na Fuca Vigilante. A gente autoriza a voar direto já, Luciano? Para o TAN 3305. Tá livre. Livre, TAN 3305. Europa 084, stand number 10, and ready for push and start. Okay, clear to push and start, report to taxi, Europa 084. Clear to push and start, call you for taxi. Stand, start, push speed and report established. Okay, call you back on established. Total 9908, POB 03, autonomia 3 horas e 50 minutos ao Fernando Galeão. Está autorizado o táxi em frente, via Pátio Índia, chamando o ponto de espera pronto. Pátio Índia, quando pronto no ponto de espera, retornamos. Muito obrigado. Five 716, call tower 18-6. 18-6. Web 5716, passou o estéreo embaixo travado. Ok, ciente, informe na DA. Ok, na guarda de pista livre, a aeronave acabou de tocar agora, 5716. Vai reportar na DA. 5837, seu solo ao 56, reporte livrando a pista próxima à direita. É, portada 537. 5-1 pro Rio 5972. Positivo, 1-251, TR-1-3325. 251, alterna 13325, 5972 da Rio, obrigado, boa noite. Boa noite. 3600, chame torre agora, 186. 186, muito obrigado pelo seu auxílio, até já já. No meio, livre pouso, pista 10, vento 1, 50 graus, meia dúzia nós, pista ainda um pouco molhada, prestação passada. Paciente, livre pouso, copiado, segundo.